parceiro Kinder Guerreiro. Essa é pra quem gosta de cavalo e paredão. Vem com o Neto Gaspazinho, vem. Seu Neto Gaspazinho. Cavalo corre pra botar o boi no chão. Você corre com medo quando vê meu paredão. E a galera começa aquele esquenta que é de ler. Você fecha a tampa quando vê que eu cheguei. Vou ligar meu paredão pra ver se tu aguenta. Vou filmar a vaqueirinha essa de câmera lenta. E desce, desce, desce, desce, desce. E com medo quando vê meu paredão. A galera começa aquele esquenta que é de lei. Você fechar a mala quando vê que eu cheguei. Vou ligar meu paredão pra ver se tu aguenta. Vou filmar as vaqueirinhas, descer em câmera lenta. Tops da Ruxadeira. Desce, vai. Sempre representa 10, 10, 10. As vaqueirinhas representam 10, 10.